Introdução Workshop 638. Ensinamento fundamental sobre inércia. Diluição da fisicalidade. Purificar para transmutar. Criação de material. Campos aleatórios geram a criação. Tireoide e raios cósmicos. Reencarnação. Gans, purificar plantas. Parece que o foco principal deste workshop é aprofundar nossa compreensão sobre a inércia e como ela funciona. O Sr. Cash começou dizendo que quando nossa alma deixa a fisicalidade e assume sua nova posição no universo, seus campos de inércia se tornarão a gravidade inicial de uma nova estrela. Portanto, devemos compreender como a inércia funciona e a diferença entre ela e a gravidade. A ciência define a inércia como o poder de atração da parte da matéria em estado sólido do planeta na maior parte do tempo. Mas isso não nos diz nada sobre seu poder de criação aqui. E a gravidade é o plasma central da força de atração do planeta sobre todos os plasmas dentro dele. Em outras palavras, a gravidade da Terra impede que todos os plasmas ou coisas dentro dela voem para o espaço. A inércia, em termos de plasma, é o desejo de se manifestar na fisicalidade. No ensinamento de hoje, Sr. Cash ampliou ainda mais nossa compreensão da inércia. A maneira como eu entendo é que quando os raios quânticos entram em contato com os campos de energia da massa da Terra, eles manifestam o estado da matéria no planeta de acordo com os campos de inércia locais. Os raios cósmicos não só podem criar matéria, mas também podem transformar a matéria de um estado para outro. Recentemente aprendemos que o espaço não é vazio. Ele também possui inércia como a linfa em nosso corpo. Quando os raios cósmicos entram em certas áreas do espaço, eles podem convertê-las em uma manifestação física. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Os raios cósmicos interagiram com a inércia daquele espaço, naquele tempo ali, e manifestaram assim nosso sistema solar. Ainda assim, essa ideia de inércia, de acordo com a ciência do plasma, é bem difícil de compreender porque é totalmente diferente da nossa maneira de pensar. Como nossa ciência não entende como a criação ocorre, então eles inventaram a teoria do Big Bang e simplesmente colocaram todos os estados de matéria no lugar como se já existissem lá. Portanto, se há asteroides no nosso sistema solar, eles então dizem que eles vieram de planetas existentes que explodiram de fora do nosso sistema solar, porque eles não conseguem nem imaginar que o estado da matéria, na verdade, pode ser criado a partir dos campos. Portanto, essa ideia de inércia para eles, da maneira como o Sr. Cash explica, soa como algo mágico e, portanto, apenas uma fantasia para eles. Mas ainda assim, como podemos aprofundar nossa compreensão do que realmente é inércia? Depois de ouvir o ensinamento muitas vezes, tentei me imaginar descendo o lado frio de uma montanha que terminava em uma praia quente e ensolarada. Quando passamos do frio congelante para a praia quente e ensolarada, a inércia mudou de estado. Em um, usamos roupas quentes, no outro, estamos vestidos apenas com traje de banho. Foi a inércia local dos ambientes que mudou e não a terra ou local em si. A intenção da manifestação que mudou, e isso nos fez mudar. Se conseguimos sentir essa experiência, não a caminhada ou o clima, mas a essência da mudança de energia e como ela alterou a manifestação, então poderemos compreender o que precisamos fazer na transmutação. Em algum lugar disso está a chave para abrir a porta da transmutação. A transmutação é real e existe uma linha divisória onde a energia muda e podemos sentir isso quando acontece. É exatamente como sair do frio para a praia quente. Há uma sensação que podemos sentir. E ele disse que o foco não era que mudássemos de energia para a matéria, mas sim que um campo de inércia se transformasse em outro e isso coloca o foco na compreensão das condições do ambiente. E o ensinamento de hoje está nos levando um passo mais perto de compreender que somos uma manifestação, na verdade, dos campos do nosso ambiente, juntamente com a emoção, e não apenas um pedaço de estrela que explodiu em outro lugar de uma galáxia distante. Outra imagem com a qual podemos trabalhar é da diluição. Quando transmutamos, diluímos a energia da fisicalidade na energia da alma do homem, que por sua vez se dilui na alma do universo. É o mesmo que dissolver açúcar em água quente. Então essa energia diluída se manifesta como uma nova fisicalidade. É o mesmo que quando fazemos balas de açúcar, colocamos um fio na água com açúcar dissolvido e ele começa ali a cristalizar no fio, transformando-se em uma bala. Na transmutação estamos fazendo a mesma coisa. Estamos dissolvendo nossa fisicalidade em energia e então manifestando essa energia por meio da inércia do destino e materializando um corpo físico adequado a esse ambiente. Usar essa imagem de dissolver o açúcar e cristalizá-lo dá a realidade à transmutação, e então temos que encaixar nossas emoções nisso também. É o mesmo quando vemos nossos ganhos de CO2 aparecerem repentinamente na água salgada. É a transmutação, e é real isso. Não atingimos o cubo de açúcar em estado de matéria com milhões de quilowatts para poder transformar ele, assim como eles fazem lá ou estão tentando fazer no CERN. Na verdade, esse é um processo natural da natureza e por meio do conhecimento estamos aprendendo a usar isso. E galáxias estão sendo criadas neste exato momento em algum lugar neste universo por meio desse mesmo processo que é tão simples. E nossa alma do homem já conhece a força de diluição necessária para se manifestar em qualquer lugar no Únicos. São os raios cósmicos e o plasma de hidrogênio que estão fornecendo energia para esse processo e eles proporcionam a conexão entre tudo na criação. Agora, o mistério de como fomos criados e de como a criação ocorre está resolvido. A pergunta que o Sr. Cash nos fez foi: por que vemos Ganges num estado líquido? No passado, ele nos ensinou que um dos hidrogênios em H2O se conecta ao plasma e ao Criador e o outro ao estado da matéria deste planeta. Portanto, a água conecta os estados da matéria e da energia e unifica seu ambiente. Isso é como a conexão de carbono 14 e carbono 12 no aminoácido do homem. Hoje, o Sr. Cash diz que o hidrogênio é a conexão de inércia entre cada partícula de Ganges e nosso recipiente de Ganges. Portanto, uma partícula de Ganges é o mesmo que uma estrela ou galáxia, e a água é a sopa do campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico do universo. Temos um mini-universo ali em nossa caixa de Ganges. Existem hidrogênios livres na água que conectam os Ganges entre si. Os hidrogênios interagem com a massa de inércia dos Ganges e determinam o espaço entre eles. É por isso que os Ganges compostos não se misturam. E é importante entendermos isso quando transmutamos, porque não queremos que os Ganges do nosso corpo se misturem com outros Ganges. Se colocarmos Ganges em óleo e observarmos como eles se comportam, podemos aprender muito sobre como a alma se comporta quando ela viaja entre outras almas. Isso tem a ver com as diferentes densidades e com as inércias terem diferentes forças também. Nossa alma só será capaz de se manifestar em lugares onde tem uma força de campo compatível a ela. E isso depende de nossa conduta aqui na fisicalidade e de nossas emoções. Isso ocorre porque as emoções da alma do homem estão conectadas ao raio cósmico que está conectado ao Criador. Se nossa conduta for pura e verdadeira, nos aproximamos do amor do Criador. Se estiver repleta de má conduta, mentiras e enganos, nos afastaremos ainda mais. A alma não pode ser enganada ou ludibriada. O exemplo disso é o padre que todos dizem ser tão maravilhoso, mas que secretamente abusa de crianças. Ele pensa que se safou, mas no final, sua própria alma o condenará no dia do juízo final. Quando não compreendemos como a criação funciona, enganamos a nós mesmos e acabamos na pior situação. A responsabilidade é nossa, porque se examinarmos cuidadosamente nossa vida, veremos quantas vezes a alma tentou nos alcançar, mas nós a negamos e optamos pelo prazer de estar com falsos amigos na nossa vida. O Sr. Cash está novamente nos explicando que estamos nos enganando porque o plasma de hidrogênio e o raio cósmico estão conectados às emoções de nossa alma e ela sabe e vê tudo. Quando transmutamos, nos tornamos parte da sopa dos campos do universo e as impurezas não são permitidas. Aproximar-se do Criador significa, na verdade, que nossa posição no universo é decidida por nossas próprias emoções, enquanto aqueles que deixam seu ego dominá-los são então forçados para uma posição. Se quisermos nos transmutar, precisamos tomar uma decisão interior para purificar a nossa vida, nos tornarmos verdadeiros e transparentes, o que, na verdade, é o mesmo que nos iluminarmos para a alma e para o conhecimento da criação. Se não formos capazes de nos transmutar, precisamos olhar mais profundamente diante de nós mesmos, em vez de buscar as respostas no exterior. Isso significa que nossa emoção não consegue criar a inércia da manifestação e diluir nossa energia na dimensão da nossa alma. A alma não está nos punindo, mas sim nos impedindo de nos prejudicarmos. É também por isso que, quando morremos, deixamos nosso corpo físico para trás na Terra. É porque começamos a comer outros seres desde o momento do nascimento e o peso de nossos crimes é muito grande. Esse não é o caso da maioria dos seres do universo, segundo o Sr. Cash. As crianças de Mitra não terão esse problema porque elas são feitas dos campos, estão conectadas ao Criador e sentem um amor. Ele havia dito antes, Sr. Cash, que se esforçarmos a comer alimentos, as crianças de Mitra se tornarão como nós. Mas não creio que possamos corrompê-las de verdade, pois ele disse que almas inocentes não são responsáveis pela má conduta que lhes é imposta. Alguns de nós podemos ter a sensação de que quando éramos jovens e estávamos crescendo, nos esforçamos muito para ser bons, mas todos à nossa volta continuavam maltratando nossa alma e nos forçando a entrar na dimensão da ignorância deles. Mas eventualmente saímos disso e encontramos nosso caminho. No futuro temos que começar a ensinar os nossos filhos, desde o nascimento e até mesmo no útero, o ethos do universo, porque o que começa errado nos anos de formação da vida é muito difícil de mudar mais tarde. É possível, mas é muito difícil. O Sr. Cash fez um apelo para que os buscadores de conhecimento tomassem a decisão de mudar nossas vidas e purificá-las para que possamos assim nos transmutar. Mas no final ele disse que nem precisamos nos transmutar, pois podemos ir diretamente para a alma do Criador. O que entendi foi que podemos fazer a escolha de não diluir nossa alma na energia do universo. Em vez disso, podemos optar por ir diretamente para a dimensão. Presumo que ele se refira a nos dissolvermos no amor do Criador aqui. Nas escrituras, isso é descrito como uma mariposa que voa para a chama da luz de uma vela. Se pessoas comuns vissem alguém nesse estado, pensariam que essa pessoa enlouqueceu. Sri Ramakrishna Paramahansa foi um exemplo de uma alma que dedicou toda a sua vida ao amor do Criador. Ler a história de vida dele traz muita sabedoria e encorajamento para trilhar o caminho da espiritualidade. Os mestres apenas mostram o caminho, mas somos nós que escolhemos o caminho. Depois do que aprendemos hoje, compreendemos a importância de mudar os campos energéticos do ambiente em todo o planeta se quisermos tornar o ser humano pacífico e, por fim, também a matança. É exatamente isso que as unidades Rede de Uma Nação farão. Esperamos que as 8 mil unidades adquiridas sejam distribuídas até o final desse ano. As 2 mil restantes precisam ser concluídas para proteger a rede contra invasões. A humanidade precisa da ajuda de nós, buscadores de conhecimento, para realizar esse trabalho e trazer a mudança. É tão importante que se os buscadores de conhecimento não se prontificarem para fazer isso, então o Sr. Cash terá que desviar fundos de outros projetos de pesquisa cruciais para que isso seja feito. Os outros projetos, como o Jogo da Iluminação, dependem do sistema de rede de uma nação para espalhar os campos de plasma entre a humanidade e se tornarão a base para trabalhos no futuro. Também podemos trazer essa consciência para nossa intenção e criar um desejo sincero de ver a rede de uma nação concluída. O Jogo da Iluminação está em seus estágios iniciais, onde ainda estão definindo sua estrutura. Esperamos que no futuro encontrem maneiras criativas de ensinar sobre a ciência do plasma enquanto jogam. Quando o sistema Rede Uma Nação estiver concluído e as antenas de plasma entrarem em operação, será totalmente diferente. Será como participar da sessão de voo mensal, onde muitas pessoas tiveram experiências incríveis e poderosas. O jogo será diferente porque será puramente plasma e não passará pelas linhas telefônicas do estado da matéria. Um exemplo é quando ao jogar você sentir fome. Se você desejar uma pizza, você receberá a energia, o sabor e a emoção de uma pizza. Será algo além de tudo o que já vimos em filmes de ficção científica. E esperamos que isso surja, esperamos que surja uma ajuda para distribuir as 2 mil unidades restantes também. Em maio do ano passado, em Pequim, vimos os antigos reatores rotativos criando ouro. Primeiro, partículas pretas parecidas com poeira começaram a aparecer nos papéis brancos sob as mesas e depois vimos elas se aglomerando e formando pedaços de ouro. Eu estava pensando sobre o processo e por que vimos primeiro as partículas pretas. Seria o plasma de hidrogênio se manifestando no estado da matéria primeiro? Mas o hidrogênio não é estável, pois tem apenas um próton e um elétron. Então talvez fosse deutério, que tem um nêutron, um próton e um elétron. Como tudo é feito de plasma de hidrogênio, a manifestação começaria com 1. O número atômico do ouro é 79, então 79 hidrogênios se amalgamariam para se tornar ouro. Não vimos as partículas pretas se unindo de fato, mas vimos os aglomerados de ouro começarem a se formar ali. Talvez seja assim que o processo de criação da matéria funcione. E hoje ele mostrou 3 fotos de novos reatores estáticos que produzem materiais. A tecnologia avançou muito além do que vimos em Pequim, e agora eles usam reatores estáticos que não precisam se mover na fisicalidade. Em vez disso, os campos se movem. A placa original era branca e depois começou a mudar para ouro. Não ficou claro aqui qual era o objetivo, além de nos mostrar que temos controle sobre quando e onde podemos produzir materiais. O Sr. Cash também disse que as emoções podem ser carregadas nessas placas. Esta será a tecnologia que transmitirá emoções através do sistema de rede de uma nação. Uma buscadora de conhecimento fez uma pergunta sobre a natureza da criação. Ela perguntou se é apenas um processo aleatório de interação dos raios cósmicos consigo mesmos, e ela perguntou então como pode haver intenção e como posso criar a minha imagem nesse processo. Como de costume, o Sr. Cash não deu uma resposta sim ou não. Em vez disso, ele descreveu o processo da criação para que nós mesmos entendêssemos exatamente o que acontece e assim não precisássemos acreditar nas ideias de outra pessoa sobre isso. Quando a energia deixa o Sol, ela não tem identidade, é apenas campos. É somente quando eles entram na atmosfera da Terra que se dividem em diferentes pacotes de energia de acordo com a força do seu campo e, à medida que interagem ainda mais com a inércia, adquirir então a identidade de se tornarem cobre, água ou o que quer que seja aqui. A conversão em matéria ocorre nos últimos 100 metros acima da Terra. A conversão está ocorrendo bem acima de nossas cabeças e não temos consciência disso. Isso descreve o que acontece com o ser ou pessoa da Terra, mas é o mesmo processo para a alma do homem também no corpo do homem. Como já aprendemos, 80% da nossa energia vem do cosmos e é convertida por meio da nossa intenção e emoção nas diferentes células do nosso corpo. Isso ocorre através da tireoide, que é a glândula em forma de borboleta localizada na parte frontal da garganta. Ela é uma réplica do cérebro e converte o raio cósmico no estado material do nosso corpo, sendo uma das nossas glândulas mais importantes. A ciência não tem conhecimento disso porque o processo ocorre no estado de plasma e é controlado por nossas emoções. Ela foi propositalmente colocada entre o coração, que é a sede da alma da fisicalidade, e a alma do homem acima. Mesmo que seja removido, os campos permanecem no lugar e realizam suas conversões no nível energético. E com a tecnologia correta, podemos regenerar a entidade física da tireoide e será como se ela nunca tivesse sido removida. Portanto, a antiga questão de saber se Deus é ou não um velho raivoso lá no céu esperando para nos punir se fizermos algo errado, não se aplica. Mas de certa forma ela se aplica, porque agora sabemos que fomos criados a partir dos seus campos, assim como faremos nossas próprias criações a partir dos nossos próprios campos. O micro está no macro e vice-versa. Mas ainda não sabemos nada sobre os campos magnéticos originais da criação. E o Sr. Kant disse que nos ensinará isso quando amadurecermos. Assim, do ponto de vista científico, os campos são aleatórios e podem ser controlados e direcionados por plasmas que se tornaram conscientes e cientes. No entanto, devemos ter em mente que as regras da criação ainda se aplicam, que são a intenção, emoção e o ethos. Quando os campos magnéticos roçam uns nos outros, criam plasmas, que são almas, e eventualmente se tornam seres autoconscientes que estão cientes do campo magnético original. As religiões se referiam a esse padrão inerente da criação, mas a humanidade ainda não era capaz de compreender a ciência por trás disso, e com esse conhecimento hoje, descobrimos com satisfação que somos co-criadores nesse processo. Há cerca de 150 anos, perguntaram a Sri Ramakrishna se Deus era sem forma ou se tinha forma, e ele respondeu: Deus é tanto com forma quanto sem forma, e também transcende ambos. Deus assume formas por amor aos seus devotos, ao mesmo tempo que permanece com uma consciência infinita. Deus é muitas outras coisas e não pode ser limitado a um único conceito. A maneira como o Sr. Cash usa os termos magnético e gravitacional é muito específica. No passado, aprendemos que todo campo magnético contém automaticamente um campo gravitacional. Isso significa que existe um ciclo de conexão contínuo entre cada campo e a fonte. Entendo que os campos magnéticos e gravitacionais nem sempre são iguais, da mesma forma que temos um índice de eficiência para o motor, por exemplo, então também temos uma eficiência para o plasma. Por exemplo, se inserirmos 100% de eletricidade em um motor com uma classificação a uma taxa de eficiência de 80%, isso significa que perdemos 20% da energia devido à resistência mecânica, calor ou qualquer outro fator. Em geral, o campo magnético é sempre mais fraco que o campo gravitacional, devido à perda de energia na forma de luz ou qualquer outra coisa. Isso depende do ambiente, de como ele está posicionado e de outros fatores também. Quando o Sr. Cash usa o gravitacional sozinho, isso significa que o campo gravitacional é predominante e o magnético é mais fraco, e vice-versa. Além disso, o termo gravitacional significa que ele absorve mais energia para converter coisas e não devolve, como o magnético, a mesma quantidade de energia. Ele também disse que um campo gravitacional recebe energia de ordem superior o tempo todo e quando é puxado para o centro do plasma ocorre uma compressão que causa interação com o campo magnético e emite luz. Isso representa uma perda de energia e explica por que o magnético se torna mais fraco que o gravitacional. É importante lembrar que o termo gravitacional se refere à energia que está sendo absorvida aqui e magnético seria a energia que está sendo liberada. Um senador ou congressista dos Estados Unidos relatou que os Estados Unidos lançaram 14 mil bombas e Israel 10 mil bombas sobre o Irã. Acho que ele disse que 60 hospitais e 40 escolas foram atingidos. Eles estão atacando propositalmente infraestruturas civis. Essas ações ultrajantes estão sendo abafadas pela grande mídia hoje. Mas se o Irã possui capacidade de produção de plasma, como foi demonstrado já, então por que eles não estão usando isso? Será por motivos religiosos e porque eles querem que o Messias venha primeiro? Se você é um ayatollah bilionário e quer gastar e investir seus bilhões, você tem que fazer o que os Rothschild dizem. Então quem está realmente decidindo sobre essa guerra? Isso vale para todos os lados? Eles disseram ao Sr. Cash, se você nos der permissão, usaremos a tecnologia para destruir. Mas por que eles precisam ir para o outro extremo? Por que não podem simplesmente usá-la para proteger o seu povo? Houve um relato que os iranianos assumiram o controle dos computadores de um esquadrão de bombardeios F-35 e fizeram com que lançassem suas bombas no deserto vazio. Foi essa a tecnologia de plasma? É difícil saber o que realmente está acontecendo porque eles controlam a narrativa tanto da grande mídia quanto da chamada mídia alternativa. O tema da reencarnação voltou a surgir hoje e nos trouxe mais compreensão. O Sr. Cash diz que se dissermos não a tudo, criamos uma barreira para grande parte da realidade. Pelo que eu entendi de ensinamentos anteriores, o Sr. Cash nunca rejeitou a possibilidade de reencarnar na Terra como humano, animal ou qualquer outra forma. Mas esse não é o movimento geral das almas. Renascer na Terra ocorre porque a pessoa se comportou tão mal que sua alma ficou presa no campo energético da Terra, ou porque ela se apegou demais à sua experiência aqui e a recriou. Já explicamos isso antes. Para controlar as pessoas, os padres no Ocidente eles inventaram o inferno eterno, e no Oriente diziam que você tem que renascer na Terra até se tornar um Brahma, e então você poderá praticar meditação para alcançar a iluminação. Já na ciência do plasma, ao morrer, nossa alma ela vai para o lugar no universo onde a sua força de campo corresponde, e isso depende de como nos comportamos com a nossa fisicalidade enquanto vivemos aqui na Terra. Você pode perguntar por que algumas pessoas têm memórias de vidas passadas e sabem coisas sobre o passado que não poderiam saber. O Sr. Cash deu alguns exemplos convincentes nas últimas décadas de pessoas que conheciam o passado, sabiam do passado, e isso também foi confirmado. Isso é prova de reencarnação? Em ensinamentos anteriores, nos foi ensinado que o RNA, em termos de plasma, é a memória registrada de tudo o que já aconteceu à humanidade. Cada um de nós tem acesso a essas memórias se soubermos como acessá-las, ou se nossa alma souber como acessá-las. Porque quando você conversa com essas pessoas, elas não sabem por que elas se lembram, então elas dizem simplesmente que foi porque elas mesmas reencarnaram daquela época. Antes do Sr. Cash, os humanos não sabiam que o RNA do plasma contém todas essas memórias. No fim das contas, cabe a nós compreender o conhecimento e decidir isso por nós mesmos. Na tecnologia do plasma, quando criamos um ganho de algo, tudo que essa coisa contém, bom ou ruim, será transferido como energia. Se colocarmos esse ganho nas antenas de plasma da rede de uma nação, ele espalhará tudo o que contém por toda a humanidade. Portanto, temos que ser absolutamente precisos na forma como purificamos as plantas e fazemos ganhos a partir delas. A Fundação Cash iniciou o processo de purificação e isso pode levar 3 gerações ou mais. O lado positivo é que a Fundação Cash possui seu próprio centro de pesquisa, de modo que ninguém pode nos impedir de seguir o caminho correto. Esperamos que as almas ouçam este apelo e respondam, para que a mudança chegue à humanidade o mais rápido possível. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 638. Hoje queremos voltar um pouco no tempo e tentar entender melhor o que é o raio cósmico e o que é a inércia no contexto do plasma. A inércia que falamos para pode se desenvolver ainda mais por meio de nossa alma no tempo, no lugar e na posição e pode se tornar o campo gravitacional para o início de uma estrela ou de uma galáxia e pode até mesmo se tornar parte da alma do Criador, que é a energia central de toda a criação. Temos que entender o que é a inércia e como ela funciona e qual é a diferença entre ela e o que chamamos de gravidade. Existe a inércia do planeta, e então uma compreensão científica mais profunda da inércia como a força de atração da maior parte do tempo para a parte da matéria em estado sólido deste planeta. A gravidade é efetiva na dimensão do plasma e a inércia é efetiva na dimensão da manifestação. Uma abrange a totalidade e a outra é regional. Quando a energia do cosmos entra em contato com a massa dos campos de energia da manifestação do estado da matéria, então ela muda de um estado para outro. Ela não precisa necessariamente mudar. Por exemplo, ela não precisa mudar de um raio cósmico para o estado de matéria quando interage com os campos de plasma da Terra. O espaço entre as estrelas tem inércia. Em um determinado lugar, ela pode se converter em manifestação da matéria. Você pode se manifestar com vestimentos apropriados para o destino. Essa é a sua inércia do ambiente daqui, e ela não mudou. Mas a intenção da sua manifestação mudou. A inércia desempenhará um papel enorme quando você transmutar e quiser se converter ao estado de matéria. Existe uma linha divisória e ela tem um tempo de sensação. Quando você se transmuta com a alma do homem, então você se converterá na inércia do estado da matéria do destino e sentirá a mudança. A emoção da alma do homem ou a emoção da fisicalidade do homem se converterá na alma da emoção e então você sentirá a mudança. É uma sensação. E aqueles de vocês que já passaram por isso sabem quando ocorre a conversão da inércia da manifestação da apresentação do estado da matéria para a inércia da alma. Não é que você mude de matéria para energia, mas sim que você muda a inércia de uma para outra. Você dilui uma na outra. A inércia da manifestação é como um grão de açúcar. O que chamamos de inércia do raio cósmico, inércia da alma do universo ou alma do homem, é essa água quente. Outra forma de diluir é como quando você evapora a água do mar e obtém grãos de sal dela. O entendimento é o mesmo. Um se dilui com água quente e, ao fazer isso, converte sua inércia para um nível mais elevado e o outro retira do nível mais elevado para reduzir ou converter para o estado da matéria como um grão de sal. Fazemos isso quando cristalizamos água com açúcar em cristais de açúcar em um fio, como um doce de açúcar. É muito difícil de desvendar aqui, o que o Finorcast falou, mas é isso que eu acho que ele está tentando dizer. Nossa alma se comporta da mesma maneira que a inércia da matéria muda de estado. Existem diferentes condições de inércia. Quando no estado de matéria, chamamos isso de diluição. Se considerarmos isso de uma maneira científica mais profunda, precisamos de uma linguagem que abranja tudo isso sob um único conceito. Mas então temos que decidir se estamos falando da diluição do estado da matéria, da inércia no cosmos, onde uma galáxia pode ser dissolvida, e do resto. No futuro, a humanidade se tornará mais sábia a respeito disso e então será capaz de tirar proveito do fato de que a alma do homem conhece a força da diluição e deseja converter-se para essa inércia de apresentação e manifestação. Quando mudamos do estado da matéria do homem, temos as emoções do homem controlando. Mas quando estamos no estado de energia e nos diluímos de volta à matéria, então a emoção da alma do homem que controla. Mesmo que a emoção da alma do homem esteja ela própria diluída dentro da emoção do universo. Quando tentamos fazer a transmutação ou quando nossa alma parte na hora da morte, a alma do homem ela se dilui no espaço do universo, no que chamamos de sopa de raios cósmicos. A alma do homem permanece intacta em um determinado tempo, lugar e posição. Então os campos do universo a convertem de volta na inércia da manifestação naquele lugar, onde a alma do homem se tornará uma semente para uma estrela ou um pó cósmico, devido à nossa conduta na fisicalidade. Se os buscadores de conhecimento compreenderem a conexão com as emoções e a manifestação, e a conexão dessa emoção com a inércia dos campos, então a humanidade entra em uma nova dimensão de transmutação e manifestação. Hoje, quando queremos ir de um lugar do planeta para outro, temos que passar por um grande transtorno, correr o risco de acidentes e gastar horas e dias transportando nossa fisicalidade. Mas quando nos transmutamos com a alma do homem na sopa espacial dos raios cósmicos do universo, viajamos instantaneamente, e não podemos colidir com outras estrelas, pois aconteça o que acontecer, carregamos a emoção da inércia da essência do raio cósmico, que não pode ser tocada. Ela está diluída, protegida e dentro do reino de conexão do hidrogênio conectado à força do campo da alma do Criador. Então os buscadores de conhecimento devem se esforçar para compreender a inércia da matéria. Esse conhecimento faz parte da compreensão básica do ensinamento sobre a transformação da matéria em energia e da energia de volta à matéria. De certa forma, alteramos a força do campo de inércia do estado da matéria e diluímos na dimensão do raio cósmico, o que chamamos de inércia, a força do campo gravitacional. Quando trabalhamos com a caixa de gás de CO2, os limites dessa caixa de CO2 são a força do campo magnético da água. É por isso que usamos água na produção dos gás. Não é para fornecer o CO2, H2 ou o que quer que você adicione ali, o CH3. É para liberar esse hidrogênio para que possamos assim conectar ao CO2 e se tornar parte da absorção de energia. Isso se torna a conexão dos campos com a inércia do plasma e não com o estado da matéria. O hidrogênio permanece como uma conexão entre todas as partículas de gás que estão na água. Há a energia do cobre e da água e você obtém o CO2. O que acontece com o hidrogênio? Ele se torna a conexão de inércia entre cada partícula de gás no material de gás. Não há diferença entre uma única partícula de gás e uma estrela ou galáxia na sopa dos campos da inércia de raios cósmicos do universo. A água torna-se parte da sopa da inércia do universo. O hidrogênio mantém a conexão entre o estado da matéria na água e o estado cósmico do plasma no gás. Os dois vivem um dentro do outro nos dois estados da inércia do universo. Você já se perguntou por que você está vendo os gás ali no estado líquido? Esse estado líquido em suas caixas de CO2 é o mesmo que o cosmos. É o confinamento do único e cada partícula que você vê como um gás se manifesta de acordo com a inércia. A totalidade dos gás decidiu se conectar por meio da força do campo do hidrogênio para aqueles hidrogênios que já estão desvinculados ali das moléculas de água. Os gás contidos na água não se misturam entre si. Se adicionarmos gás, podemos ver que eles não se misturam. O hidrogênio em interação com a massa da inércia dos gás determina a distância espacial entre eles ali. Eu expliquei isso no livro 3, onde eu mostrei um tubo com diferentes camadas de gás de cores diferentes e eles permaneceram separados. Para entender melhor a transmutação e como a inércia funciona, coloque diferentes gás em um óleo natural e observe como ele se comporta. Ele se comporta de maneira diferente do que quando estão na água. O óleo e os gás na água eles criam duas dimensões diferentes de inércia do ambiente, mesmo que seja a mesma alma. Então você entenderá como trabalhamos com a estrutura da vida no Únicos. Não temos óleos ou águas, mas temos os diferentes estados de inércia da matéria. Há o estado de inércia da matéria da água, do óleo e de qualquer outra coisa, dispostos em camadas uns sobre os outros. Cada camada no campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico tem uma força de campo, separação, manifestação e inércia também diferentes. Os italianos sabem disso porque em casa ou em restaurante italiano eles colocam azeite, vinagre balsâmico e limão na mesa. Você vê como eles permanecem separados ali. Isso é exatamente o que acontece com a inércia cósmica. No mundo da ciência chamamos isso de densidade diferente ou qualquer outra coisa diferente. Se transferirmos o que acontece com azeite, vinagre e limão para seus estados de energia, obteremos exatamente a mesma estrutura de quando transmutamos os campos da alma do homem para que viajem de um para o outro. Essa experiência com o azeite ensina muito sobre como nossa alma se manifestará em um determinado lugar e posição, de acordo com nossa conduta e emoção. Isso porque os raios cósmicos da criação da dimensão do único são emoção conectada à alma do homem. As almas criminosas se afastam do amor do Criador. Aqueles que servem, e não importa se seja como um gato, uma formiga ou um homem, esses criam sua posição de acordo com suas emoções. Você pode parecer caridoso por fora para todos. E, por exemplo, no caso de um padre, todos dizem que ele é um homem tão bom, mas por trás do altar ele é um pedófilo. Isso não pode ser escondido da alma. A emoção que criamos em nossas vítimas define a posição da emoção de nossa alma. Agora compreendemos que nossa própria alma nos condena por nossos crimes e comportamentos ocultos também. É isso que significa o dia do juízo final. Ninguém mais pode saber, mas sua alma sabe. Essa é a parte essencial de todo o mundo da criação. Se você compreender isso, então você compreenderá como sua emoção e conduta estão presentes na emoção do universo. Isso é feito por meio da conexão do raio cósmico de hidrogênio. É assim que funciona e como sua alma encontra sua posição no universo. Não adianta fingir ser um padre tão maravilhoso na superfície quando você está abusando de criança atrás do altar. A alma registrou suas ações e a emoção de abuso que é criada na criança. Essa emoção reside em sua emoção e então isso tem que ser lidado na emoção do universo. Você não pode trapacear ou comprar sua maneira de escapar disso. Você é responsável por isso e sua própria alma condena naquele dia do juízo final. Muitos de vocês que estão tentando passar pela transmutação não entendem isso. Vocês descobrirão que vocês acabam no que os padres chamam de inferno. Mas na verdade vocês apenas se colocam mais longe do amor e da emoção do Criador. Se vocês querem transmutar, então vocês podem tomar a decisão de aperfeiçoar seu comportamento e tentar ser o melhor que puderem. Seu comportamento determinará aonde vocês podem ir. Isso é feito por meio da emoção. Temos a inércia de raio cósmico e temos a inércia do campo magnético gravitacional universal de raio cósmico, que determina para onde você pode ir. Se sua emoção estiver errada porque você cometeu erros, então você não será capaz de se transmutar para onde queria ir. No passado, dissemos que os criminosos e os líderes mundiais não serão capazes de entrar nas naves espaciais porque suas almas não permitirão isso. Agora você entende o porquê. É o mesmo com a transmutação. É porque você se torna parte da alma do universo. Portanto, você tem que estar limpo e claro e intocado por coisas ruins. Você não pode ter as manchas de ações erradas em sua vida e na maneira como vive. Aqui um adendo, acho que o senhor quer estar se referindo a um nível mais elevado de bom e ruim aqui, e não apenas as ações em si, mas sim a verdadeira intenção e as emoções por trás de nossas ações. Algumas pessoas acham que podem roubar dos ricos para dar aos pobres, mas isso pode ser um disfarce apenas para nossa própria má conduta que não compreendemos. Existe algo que o senhor quer chamou de dimensão da inércia da emoção da alma também. Continuando. Se os buscadores de conhecimento compreenderem esse ensinamento, então eles saberão por que não conseguem transmutar. Vocês precisam compreender a dimensão da inércia da emoção de sua vida e existência também. Então você entenderá por que algumas pessoas conseguem transmutar e outras não. Mesmo quando as pessoas se esforçam muito, a alma impedirá que você se prejudique. Se você não consegue transmutar, isso significa que você não conseguiu alcançar a dimensão da emoção para criar a inércia da manifestação. Você precisa ser capaz de se diluir na dimensão da sua própria alma. Não é uma questão de entrar ou sair de um OVNI, é uma questão de saber se você consegue transferir a energia da sua alma da fisicalidade ou espírito para se tornar a energia da alma do homem e isso se torna assim parte da alma da criação. Esta é a razão pela qual, quando o homem morre, ele deixa sua fisicalidade neste planeta. Existem muitas poucas coisas criadas que não conseguem fazer isso, mas devido ao peso dos crimes do homem desde o momento do seu nascimento, quando ele começa a comer alimentos e a consumir outros seres, isso se acumula na dimensão da emoção e na inércia da manifestação. As crianças de Mitra não têm esse problema porque elas são providas de amor, de conexão e da energia de inércia do hidrogênio da criação e do Criador. Elas manterão essa conexão mesmo que a humanidade tente fazê-las como elas outros desde o momento de seu nascimento, para que assim se tornem iguais ao homem. O homem se alimentará com a carne de outros. Mesmo, mas isso também remete à compreensão de que as almas inocentes não são responsáveis pela má conduta a que são submetidas por outros. Se vocês, buscadores de conhecimento, compreenderem o ensinamento de hoje, então vocês têm uma escolha. É uma escolha sua e de mais ninguém. Ela só pode ser feita dentro de vocês. Vocês podem mudar os seus hábitos, compreender qual é o caminho correto e segui-lo. Vocês podem viver na verdadeira essência do campo magnético gravitacional da inércia, do raio cósmico e da emoção magnético gravitacional cósmica e da inércia. Então vocês compreenderam como viver corretamente. É da mesma forma que quando um pai tem um conflito com o filho e ele se causa assim um câncer de próstata. Ou como se a mãe odeia a filha, ela se causa assim um câncer de mama. E como você desenvolve também câncer de mama a partir da emoção de amar um homem que a atrai. É assim que a emoção da inércia da alma da fisicalidade afeta a manifestação da fisicalidade. A alma não permite que isso aconteça na dimensão de sua inércia. Quando a humanidade compreender a totalidade do conhecimento, então será capaz de mudar de sua vida criminosa de matar, não apenas aqui neste planeta, mas também além dele. Você não pode se forçar a entrar na nave espacial, a alma que tem a passagem para isso e não a fisicalidade. O mesmo vale para a transmutação. Quando você consegue sentir a emoção da compreensão, então você está um passo mais perto de ser capaz de transmutar na dimensão da criação. Leva milhões de anos na fisicalidade para atravessar o universo, mas nem mesmo um segundo com a alma. É você quem decide como quer fazer essa jornada, descalço atravessando o estado da matéria ou compreendendo a alegria do voo através da alma do homem. A escolha é sua. Compreenda sua emoção e como alterar a inércia da emoção e como você pode tocar isso pela emoção da alma do homem, da alma do universo e da alma do Criador. Agora você compreende como pode saltar diretamente para a alma do Criador. Você não precisa de transmutação, pois você escolheu a dimensão e não a diluição da matéria em si. Se você compreender isso, então você encontrou a chave para acessar diretamente a alma do seu Criador. Nós somos apenas professores e apenas mostramos o caminho. É você quem escolhe o caminho. O fardo da escolha recai sobre o homem e sua alma, e não sobre o Criador. O dia do juízo final está nas mãos do homem. A partir de hoje, você está ciente desse conhecimento. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 638. A sessão mensal de voo foi adiada para 1º de maio para que possam assim preparar os sistemas. Eles estão integrando o novo sistema do jogo da iluminação com outras partes. As unidades Rede Humanação devem estar prontas em breve. As 8 mil unidades já foram compradas, mas ainda precisamos de 2 mil para atingir a meta de 10 mil e proteger assim a rede contra invasões. Se necessário, a Fundação Cash financiará e dará como presente. É tão importante que não podemos esperar que alguém faça uma doação. Portanto, a Fundação Cash redirecionará seus recursos financeiros de outros projetos para este. Queremos integrar a moeda Cash na nossa estrutura o mais rápido possível e fazer com que os governos a aceitem. Isso mudará o caos que vemos hoje com as moedas. Isso mudará muitas coisas. O centro de pesquisa da Fundação Cash está sendo montado e deve estar pronto nos próximos 2 a 3 anos. Quando colocarmos o sistema Rede Humanação em operação, teremos que monitorá-lo e bloquear empresas que estejam envolvidas no tráfico de armas e drogas. Começamos a ensinar nossa tecnologia a pessoas que não são buscadores de conhecimento. Pedimos aos buscadores de conhecimento que ensinem nossos funcionários sobre a tecnologia e como usá-la. Começaremos a fazer o mesmo com os governos e mostraremos a eles como usar a moeda Cash. Seus funcionários poderão jogar o jogo e aprenderão sobre a paz e como se coordenar com isso. Gradualmente as coisas mudarão nos próximos 1 ou 2 anos. Estamos estruturando tudo para que a Fundação Cash não precise buscar doações nos próximos anos e nos tornemos autossuficientes em financiamento, desenvolvimento, tecnologia, coordenação e gestão de nossa estrutura. Vamos garantir que nenhum governo possa usar as moedas Cash da Fundação Cash para pagar por armas. Um ponto vermelho aparecerá em nossa estrutura para qualquer organização que empregue pessoas que fabriquem armas. Elas não podem fazer parte do programa da moeda Cash, e nem mesmo seus funcionários serão excluídas elas. Então terão que fazer uma escolha moral sobre como viver. Pode haver conflito em casa quando as crianças jogam o jogo e o pai trabalha na indústria de armas. Tudo isso precisa ser organizado e não vai acontecer da noite para o dia. Aqui o Rick pergunta, existem países no mundo dispostos ou capazes de abrir mão das armas? O Sr. Cash responde, os americanos pressionam para vender armas, criar guerras e tudo mais. Há uma pressão nas próximas 48 horas para solicitar a expulsão do Estado de Israel da ONU. Se isso ganhar força, veremos metade do mundo avançando em direção à paz. A iniciativa é do Estado do Irã pelos crimes no Líbano. Pode levar de 5 a 10 anos, então talvez vejamos o início da paz. Se o Irã reunir energia e votos suficientes para fazer isso, ou apenas colocar a questão em pauta sem conseguir aprová-la, isso dará o pontapé inicial. Israel será o primeiro Estado a ser expulso das Nações Unidas e então veremos muitas mudanças rumo à paz. Nas últimas décadas, 80 a 90% das guerras foram apoiadas por americanos, israelenses e pelos Rothschild. Por meio da moeda cash e de certas iniciativas, veremos todos serem marginalizados. Quando as nações estão criando problemas, temos que encontrar um meio de dissuasão. O governo dos Estados Unidos se envolveu num ato mais hediondo de sempre desenvolvendo as tecnologias mais recentes para matar e destruir e depois forçá-los às outras nações para que estas acompanhem eles assim. Assim que desmantelarmos o Estado de Israel e essa estrutura dentro do sistema americano, a paz mundial será alcançável. Nós elaboramos um plano para isso e vai levar tempo, mas é viável e pode ser feito. Passo a passo, a situação vai mudar. Precisamos compreender o funcionamento da moeda cash, do jogo da iluminação e da criação de um ambiente diferente para a paz, além de sermos capazes de concretizar isso. E os próximos passos com os primeiros produtos estão sendo dados. Quando o jogo da iluminação estiver pronto, vamos envolver todos vocês no processo de compra e venda de produtos de plasma. Ofereceremos uma plataforma nos jogos e vocês poderão decidir quanto de moeda cash desejam trocar pelo que fornecem. De certa forma, vamos chamar isso de Amazon da Paz, na loja da Fundação Cash. Vocês jogam o jogo da paz para ganhar moedas cash para fazer suas compras. Começaremos a oferecer outras coisas também nos próximos 5 a 10 anos. Gradualmente vamos mudar a situação. Vocês podem comprar o que precisam, no momento em que precisam, e de outros buscadores de conhecimento da Fundação Cash. Toda revolução precisa de um ponto de partida, e nós colocamos esse ponto de partida em operação nos últimos anos. A moeda cash, o sistema Rede de uma Nação, os centros de pesquisa independentes da Fundação Cash, e a produção de materiais que você pode realmente comprar com moedas cash. Os buscadores de conhecimento que moram na China já podem comprar alimentos cultivados com plasma. É preciso adquirir a moeda cash da Austria e nós entregaremos alimentos cultivados na China. Temos alface, tomate e pepino, e mais para frente teremos ervas medicinais chinesas. Aos poucos começaremos a exportar. Esses produtos iniciais são cultivados por meio de um processo com metade de ganho, mas para frente será 100% ganho, sem fertilizantes nem qualquer outra coisa. A comunidade chinesa teve a primeira oportunidade de comprar alimentos ganho. Em breve teremos dezenas de milhares de metros quadrados em cultivo. Já começou. Se os buscadores de conhecimento na China quiserem nos apoiar, podem fazer seus pedidos pela Austria e nós entregaremos os produtos a vocês da China. Eles são um pouco caros, mas vocês receberão um produto muito puro. Entramos no mercado. A embalagem terá o logotipo da Fundação Cash e tecnologia do plasma GANS. Nossa equipe precisa se preparar para criar as finanças para a próxima etapa de desenvolvimento e avançar em direção à paz mundial. Queremos saber dos buscadores de conhecimento como vocês se sentem depois de comer os alimentos cultivados com GANS. Também teremos chás cultivados com plasma. Existe um processo para fazer a transição da agricultura convencional para a agricultura de plasma. Temos que remover os venenos e produtos químicos das plantas. Queremos saber como isso altera suas emoções quando você bebe. Tentaremos obter a licença de exportação para isso também. A purificação das plantas leva cerca de um ano. Entramos no mercado para trazer a mudança. O primeiro país será a China. O novo rótulo dirá produto de energia de raios cósmicos da Fundação Cash 100% cultivado por GANS. A embalagem com rótulo azul significa que foi cultivado com 100% de produção de GANS. Eles mudaram suas emoções, elevaram sua alma, e você se tornará iluminado e pacífico através do estômago do homem. Agradecemos a todos os buscadores de conhecimento que tornaram isso possível. Eles têm deixado suas famílias e viajado pelo mundo para que isso aconteça. O trabalho na China é uma união de buscadores de conhecimento internacionais realizando o trabalho. Não é apenas chinês, é uma combinação e um esforço internacional conjunto. É um produto próprio da Fundação Cash que produzimos e decidimos o que acontece com ele. É preciso tempo para que se transforme em produção em massa e em outras coisas. Gradualmente construímos a estrutura, e no futuro até mesmo a energia para a luz usada no cultivo dos produtos virá diretamente do plasma. Pergunta para o Sr. Cash. O objetivo do jogo é criar consciência cultural sobre a existência da ciência do plasma grave, ou existe também um mecanismo subjacente de transferência de campo? Sr. Cash responde. Quando o sistema Rede de uma Nação estiver totalmente operacional e tudo estiver funcionando, então terá ambos. Primeiro faremos a configuração pela internet e em seguida mudaremos para as linhas de comunicação universais que estarão conectadas à sede da Fundação Cash. Será da mesma forma que fazemos as sessões de voo mensal. Talvez em 6 meses a 2 anos, quando você jogar o jogo, também será alimentado. Quando as pessoas vierem jogar, receberão energia como alimento. Já demonstramos isso nos testes realizados nos últimos 2 anos. isso foi alcançado. Agora entraremos em mais detalhes, especificações e desenvolveremos novas antenas. As novas antenas transportarão informações de energia e se conectarão ao plasma de hidrogênio. Isso está sendo feito nos laboratórios neste exato momento. A fase de transferência de energia por meio das antenas de plasma, utilizando os raios cósmicos universais na dimensão do hidrogênio, está sendo desenvolvida agora. Os materiais que produzimos a partir dos campos em maio passado em Pequim agora podem ser obtidos em condições estáticas. Não precisamos mais usar os reatores rotativos e é assim que se faz no universo. Podemos sentar na frente do reator e observar sua produção. Ele mostra aqui o Sr. Cash três fotos desse novo desenvolvimento. Agora podemos controlar a matéria por meio da compreensão da transferência de energia do plasma de raios cósmicos. A primeira é a matéria-prima antes de fazermos qualquer coisa. Não usamos nada, apenas compreendemos o processo de raios cósmicos e como a matéria usa o hidrogênio como um sistema de comunicação de raios cósmicos e transfere energia. Alguns de vocês nos enviaram informações sobre como é possível transmutar usando drones. Isso já está concluído. Essa nova tecnologia pode ser utilizada por qualquer nação por uma quantia irrisória. É possível produzir ouro, prata ou qualquer outro material, mas precisamos concluir esse processo de forma muito minuciosa e isso está sendo feito. A primeira imagem aqui na tela que o Sr. Cash mostra o material original e a segunda tem uma linha nela. Há um buraco no material também. O próximo passo é transferir isso para seus fones de ouvido e você receberá a emoção do material. Isso levará talvez mais algumas semanas. Seremos capazes de transferir, adicionar e sobrecarregar a emoção com o material. Assim, quando você receber a energia da maçã, você também receberá a emoção dela. Podemos adicionar a emoção do amor. A linha de ouro é o mesmo material. As antenas de plasma cósmico na rede de uma nação serão transmissoras. Então, quando você estiver jogando o jogo em casa e inconscientemente desejar satisfazer sua fome, você se sentirá satisfeito com a energia e a emoção de ter comido. No futuro, as empresas poderão criar diferentes aplicativos com a emoção e o sabor de coisas diferentes e até mesmo novos sabores. É como aquelas pizzarias que misturam sabores de diferentes culturas em uma pizza. Agora podemos fazer isso com a conversão de energia, porque estabelecemos o conhecimento de absorver energia e convertê-la em sabor. Em um dos testes de voo, perguntamos a vocês como vocês sentiram o sabor de uma imagem de uma maçã, laranja e mel. Esses testes não foram apenas um sonho. Fizemos algo com eles. E está na sessão de hoje. Digamos que você tenha deficiência de zinco, magnésio e cobre, e que eles venham acompanhados da emoção de comer uma maçã, e nós temos isso com o sabor de criar emoção e devoção. Então basta tocar no aplicativo e você terá isso. Isso custa apenas alguns dólares para ser feito e não requer uma mesa enorme. Eles podem ser produzidos em massa nos próximos meses para a próxima fase do desenvolvimento. Agora você entende por que precisamos colocar as unidades de rede de uma nação no mercado. É por isso que precisamos de milhões em financiamento. O preço que cobrávamos quando começamos agora quase triplicou devido às guerras, sanções e cortes e também à escassez de chips de computadores. Os 3 mil que você nos pagou nem sequer cobrem mais nada, pelo que parece agora. Assim que começarmos a produzir em massa, teremos que comprar os microchips, a menos que mudemos para os chips de plasma. Isso é viável. Nossas equipes no centro de pesquisa precisam construir essas camadas para que isso seja feito. É isso que queremos dizer quando afirmamos que nem menos 5% do que fazemos é visto pelo público. Hoje abrimos seus olhos para parte de nossa pesquisa em desenvolvimento. Pergunto para o Sr. Cash. Depois de ler seu livro As Origens do Universo, fiquei me perguntando se o raio cósmico simplesmente encontra campos. É apenas um processo aleatório de criação? Como pode haver intenção na criação se o raio cósmico ele apenas encontra campos arbitrários e reflete de volta sobre si mesmo? Então, como posso me criar a minha própria imagem? O Sr. Cash responde. A energia que sai do Sol como um raio não tem identidade, é apenas energia. É somente quando ela atinge a atmosfera da Terra por diferentes forças de campo que é fragmentada em diferentes pedaços ou pacotes de energia. Então, em interação com a inércia da Terra, cada pedaço ganha sua própria identidade de ser um cobre, um H2O ou qualquer outra coisa. Esses campos não têm identidade até entrarem em contato com a inércia. Vemos isso quando voamos e a algumas centenas de metros acima da superfície, a temperatura cai para zero e até mesmo para menos 50. Mas à medida que nos aproximamos da Terra, por meio de sua inércia, ela gera calor e se converte em matéria. A conversão em matéria ocorre nos últimos 50 a 100 metros acima da Terra. É a inércia da Terra que decide nessa posição em que esse campo se tornará. Se não se converter, ele flutuará para a próxima etapa. O mesmo ocorre com a alma. São nossas intenções e emoções que determinam a energia proveniente do cosmos e em que ela se transforma. Será que ela se tornará parte da célula do nosso coração, parte da emoção do amor ou parte de qualquer outra coisa, já que consumimos apenas 20% da nossa energia e os outros seus 80% vêm do cosmos? A energia é convertida pela glândula tireoide, que se parece com uma borboleta na parte frontal da garganta. Os médicos dizem que se remover a tireoide, perdemos então o sono, desenvolvemos câncer ou isso ou aquilo acontece. Mas do ponto de vista do plasma, mesmo que você remova a tireoide, como ela já criou um ambiente ali, ela ainda faz a conversão. A razão pela qual ela tem a forma de uma borboleta e envolve o pescoço é porque é uma cópia do cérebro. Ela converte os raios cósmicos em estado de matéria, que se torna assim o resto do corpo. Pergunto para o Sr. Cash, não há nenhum criador nisso? O Sr. Cash responde, não, não há. A conversão que você define depende da sua inércia e da sua tireoide. Ela determina a conversão física da energia que vem do cósmicos para o seu corpo físico. O mundo da ciência não tem conhecimento disso. Para eles é apenas uma glândula ali. É a única glândula no corpo que converte energia cósmica por meio da emoção para as necessidades da fisicalidade. É por isso que está nessa posição. Seu cérebro é um sistema para sua alma. É tudo o que ela faz. Com a tireoide ela converte para a dimensão física. É por isso que está colocada entre o funcionamento da alma acima e o funcionamento da fisicalidade abaixo. É o conversor de inércia dos raios cósmicos e das emoções juntos. Pergunta para o Sr. Cash, então há cocriação entre o que está entrando e o que eu converto? O Sr. Cash responde, sim. E então, o que você devolve? Se você olhar por esse lado, se eu comer demais, você engorda. Imagine se você absorvesse todas as energias que entrassem no seu, que entram no seu corpo e você seria então tão grande quanto o Empire State Building quando você chegasse aos 90 anos. A tireoide determina o que entra e o que precisa sair. Até agora só entendimos seu funcionamento físico e reuniram muitas informações sobre isso. Mas, na verdade, ela é realmente a fonte de conversão dos raios cósmicos em condição plasmática. Ela decide quais plasmas converter em linfa e para quais células. O lado da alimentação fornece energia do estado da matéria e a tireoide ela fornece o consumo de energia dos raios cósmicos. A alma do homem expressa sua emoção por meio de nossa voz. Se a alma for afetada em relação a essa glândula, isso pode danificar a glândula. Décadas de pesquisa mostraram que mulheres que sofrem estupro ou violação de qualquer tipo por meio de um aperto na garganta, onde essa glândula é pressionada, desenvolvem então câncer na glândula. Isso ocorre porque a conversão de energia dos raios cósmicos para o estado da matéria não pode acontecer, e então isso se manifesta como um tumor e o mantém ali. A tireoide é uma das glândulas mais importantes, e mesmo que você a remova, ela continuará realizando suas conversões de energia, pois o espaço onde existia ainda carrega a informação ali. Se você souber usar um sistema de plasma, poderá regenerar a glândula. Será como se ela nunca tivesse faltado. Eu pessoalmente trabalhei com essa glândula há 15 a 20 anos e a converti e entendo exatamente como ela funciona. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história de uma garota iraniana que foi estuprada no campus de uma universidade americana e a nação mais avançada é a mais animal em sua natureza. E em 6 meses ela apresentou o câncer da tireoide e foi operada. Nós submetemos ao processo da Fundação Cash. Ela voltou e concluiu seu curso de psicologia. Agora ela é uma das principais psicólogas que trabalha com a alta administração da Microsoft, da Casa Branca e de outras empresas de ponta dos Estados Unidos. E o Sr. Cash a ensinou tudo sobre as emoções. Pergunta para o Sr. Cash. Há algo que possamos fazer para melhorar o processo de conversão da glândula? O Sr. Cash responde. Vocês podem fazer isso por meio de suas emoções. A tireoide está localizada entre o coração e a alma. O coração lida com a condição física e a alma lida com a condição da energia. É por isso que ela está especificamente ali nesse lugar. Ela funciona por meio da energia do coração e não do fluxo sanguíneo. Aqui o Sr. Cash se refere a um vídeo do Dr. Parviz, que é um querido médico iraniano e buscador de conhecimento. Ele fez um vídeo sobre como os médicos encontraram 40 mil células emocionais no coração e como elas funcionam. E é incrível como ele explica isso. Então você pode entender como a emoção do coração por meio da emoção do cérebro está conectada. Se compreendemos como a tireoide funciona, podemos converter a energia do movimento na dimensão física da matéria, para de Gans e tudo mais, a partir da energia do universo. Assista a nova série de vídeos do Dr. Parviz Hashvand sobre esse assunto e você aprenderá muito sobre os ângulos holísticos da compreensão. Aqui o Rick reproduz um pequeno trecho desse vídeo. Dr. Parviz é um dos buscadores de conhecimento mais incríveis e faz parte do Conselho da Terra. O link está na tela. Se compreendemos a emoção dentro do coração do homem, então compreenderemos o trabalho das emoções com o plasma. As emoções atuam através das glândulas e convertem a energia cósmica em nossas emoções e nossa fisicalidade, e então o coração distribui sua energia por todo o corpo. A glândula tireoide é o conversor da energia universal para o estado da matéria e para a fisicalidade do homem. As duas energias são distintas. Essa é a sua função. Observe como ela está posicionada na parte frontal da garganta. Na parte posterior, temos o sistema nervoso central que percorre a coluna vertebral. A tireoide capta as informações dele. Trata-se de uma energia plasmática e não de uma transferência de energia física aqui. Essa é a razão pela qual ela foi colocada nessa posição. No vídeo, o Dr. Pavis está explicando as coisas de uma perspectiva médica usando termos médicos. Do ponto de vista sensoplasma, entendemos como sem qualquer sistema nervoso, nosso coração transporta emoção. Porque ele funciona através da tireoide, que está acima dele, e é uma conexão de raios cósmicos. Não precisa de conexão do sistema nervoso. É da mesma forma que estamos configurando o sistema rede de uma nação. Primeiro estamos usando a fisicalidade dos computadores da internet e em seguida transferiremos informações e energia por meio dos raios cósmicos. O mundo da ciência está entrando em um novo ciclo de compreensão de sua própria existência. Muitas doenças com as quais estamos acostumados a lidar não existirão mais, porque saberemos como lidar com elas por meio de nossas emoções. Aqui é mostrada uma imagem da tireoide, e você a vê posicionada sobre a traqueia, e ela controla o lado da energia do ar que respiramos e não o lado físico dele. Logo atrás dela está a coluna vertebral com o sistema nervoso, portanto a tireoide controla ambos. Se eu fosse o criador, eu teria colocado a tireoide atrás da garganta em vez de na frente dela. Isso proporcionaria muita imunidade contra certos problemas, e eu a teria feito no formato de um 8 para que interagisse diretamente com o sistema nervoso e a entrada de ar. Há muitas razões para isso. Acho que Deus precisa fazer uma atualização do corpo humano para poder criar assim um homem perfeito. Então o homem será capaz de converter muitas energias do universo diretamente na estrutura da coluna vertebral e do sistema neural e no funcionamento dos sistemas não neurais. Ele teria controle sobre a conversão total da energia universal em energia da matéria. É uma das glândulas mais importantes do corpo essa. Se você a remover, por estar na condição de Gans, ela continuará funcionando. A integridade de seu funcionamento permanece mesmo sem entidade física ali presente, porque ela já criou seu mapa e tudo está conectado à sua fisicalidade. A fisicalidade dela é irrelevante em muitos aspectos. Pergunta para o Sr. Cash. No início do seu ensinamento hoje, você falou sobre a inércia dos raios cósmicos e o gravitacional. Eu estava esperando que você mencionasse tanto o gravitacional quanto o magnético. O Sr. Cash respondeu aqui, considere como gravitação magnético, mas aqui a buscadora de conhecimento não ouviu o que o Sr. Cash disse. E ela continuou fazendo a pergunta. Isso acontece porque eu estava entendendo que na Terra, a inércia é o resultado de todas as forças gravitacionais magnéticas em cada local. Existe também magnético para a inércia dos raios cósmicos? O Sr. Cash responde. Acho que temos educação suficiente para entender a diferença entre magnético e gravitacional e quando algo se aplica a um ou se aplica a ambos. Às vezes eu uso o termo gravitacional quando algo absorve energia para converter coisas, mas isso não necessariamente libera a mesma força em magnético. Outro exemplo é um motor a gasolina que tem uma classificação de eficiência de combustível. Você pode colocar 100% de combustível, mas receber de volta 90% de energia com o trabalho, porque você perdeu energia para o calor, atrito mecânico e outros fatores também. O mesmo se aplica ao recebimento dos campos do universo. Você recebe e devolve. Os dois não têm a mesma taxa de eficiência. Para a gravitacional, você recebe uma energia de ordem superior o tempo todo, mas à medida que os campos se movem e mudam de posição de entrar e sair na densidade do centro do plasma, eles interagem e emitem luz. Essa luz é uma perda de energia, e é por isso que o campo magnético é sempre mais fraco que o gravitacional. Depende do ambiente de onde ele sai e de como está posicionado. Quando falamos de gravitacional, significa a captação das energias de ordem superior. Vocês, buscadores de conhecimento, já deveriam ter entendido a essa altura qual é e por que usamos magnético e gravitacional em terminologias diferentes ou usamos ambos juntos. Vocês precisam de energias para poder converter após o consumo e após o funcionamento mecânico do sistema. É por isso que temos o mundo da criação. O reflexo das energias desvia e perde energia, mas depois se une e cria mais energia. O denominador comum para todas elas é o mesmo. Pegamos um cobre e transformamos em ouro, porque aprendemos a tecnologia para amalgamar e trazê-los nos campos gravitacionais pesados que na inércia do estado de matéria se torna uma matéria mais pesada. Não misturamos para que se torne uma matéria mais pesada de ouro. Misturamos a coleção de energias para que se equilibrem com o ouro e então criamos a dimensão do ouro que se manifesta como ouro. É assim que funciona, não podemos mudar isso. Portanto, quando usamos a terminologia gravitacional, significa ser absorvido. Isso nos chega como uma ordem superior. Então você pode entender por que às vezes eu uso magnético ou gravitacional independentemente. Pergunto para o Sr. Cash, os raios cósmicos penetram em todos os lugares? O Sr. Cash responde, eles penetram de acordo com a densidade da inércia, sim, mas depende. Os cientistas estão colocando baldes a centenas de milhares de metros dentro da Terra para encontrar esse raio ilusivo e onde ele se transforma em um fóton. no que eles chamam de neutrinos. Mas isso acontece nos olhos dos astronautas quando eles estão no espaço. No início de 2000, a NASA ela teve o problema dos astronautas receberem um flash de luz nos olhos ao reentrar na atmosfera, e essa tarefa foi atribuída a um professor da Universidade de Washington. Eu expliquei ao professor o que era e depois soube que eles resolveram o problema. Esses flashes são, na verdade, neutrinos que se manifestam como um flash de luz. Devido à falta de conhecimento de nossos cientistas, eles estão gastando bilhões tentando encontrar o neutrino colocando água pura em baldes no fundo de cavernas. Os astronautas rastreiam neutrinos toda vez que eles vão para o espaço. Tudo o que você precisa fazer é ajustar a salinidade do olho humano, na composição certa, e você terá neutrinos piscando em seus olhos, dia e noite. Você não precisa descer para o interior da Terra. É a estupidez da ciência de hoje. Pergunta para o Sr. Cash, que buscador de conhecimento diz o seguinte: obrigado por se preocupar com o futuro da humanidade, com a necessidade de paz e não de guerras. O vídeo de introdução de hoje é de 10 anos atrás. Se naquela época tivéssemos sabido como dar as nossas almas, de nossas emoções e orar pelas pessoas que fazem guerras, talvez hoje já estivéssemos indo para o espaço. Naquela época não sabíamos como usar nossas almas para dar às pessoas, em vez de enviar a elas coisas ruins e amaldiçoá-las. Podemos elevar a alma delas para que se tornem pacíficas. De certa forma, perdemos 10 anos porque, como cientistas, não sabíamos para onde olhar. Não fomos humildes o suficiente para ver os verdadeiros valores nas pequenas coisas. Sr. Cash responde: temos que compreender a ciência da criação em sua totalidade e não apenas o que nos convém ou o que queremos acreditar nela. Esse é o problema que estamos enfrentando. Como mudamos essa posição para que possamos começar a compreender o verdadeiro trabalho da vida e que vivemos em dois estados de existência, um é a matéria de inércia física e outro é a energia de inércia física. Então podemos decidir sobre a conversão. É a mesma energia que chega à tireoide e, uma vez lá, é a glândula que adiciona a inércia da emoção a ela e então ela se torna a matéria física do corpo como parte da linfa. Como dissemos na semana passada, a linfa é como o espaço vazio dos campos do cosmos em que tudo existe. A sopa transparente de campos no cosmos é a mesma que a sopa de campos em nossa linfa. A linfa também carrega a emoção do homem e se torna uma célula de câncer em uma determinada posição. Da mesma forma, a emoção do Criador usa os raios cósmicos para alcançar a alma do homem e manifestar assim a sua beleza. Cabe ao homem compreender o processo de como isso funciona. Pergunta para o Sr. Cash: podemos, usando o campo e a emoção corretos da nossa alma, mudar a nossa fisicalidade? Sr. Cash responde: isso faz parte dos pacotes de raios cósmicos da Fundação Cash que serão adicionados em algum momento às antenas de plasma do sistema rede de uma nação. Da mesma forma que agora enviamos a frequência de nossa voz pelo telefone para outra parte do mundo, com as antenas de plasma enviaremos a energia na inércia correspondente a ela e será convertida pelo receptor dos campos. Podemos enviar a energia da emoção também. É como se os satélites transmitissem o campo da nossa voz por todo o mundo, mas apenas aqueles com a frequência certa podem recebê-lo. Com o plasma, é ter a força de campo certa para recebê-lo. No futuro muito próximo, quando começarmos a transmitir a energia de paz e do amor usando as 10 mil unidades de rede de uma nação, veremos como toda a humanidade muda. Há uma senhora chinesa idosa em Shenzhen que ela costumava sair todos os domingos colocando água de gás nos oceanos. Eu acho que ela ainda faz isso se estiver viva. É isso que vamos fazer com os raios cósmicos que transmitiremos através do sistema de rede de uma nação. Continuaremos transmitindo e aos poucos veremos as pessoas mudarem. Não precisamos esperar que vocês comam comida ganja, já que sabemos a força do campo do plasma de amor e paz. Temos que espalhar essas 10 mil unidades por todo o planeta. Eu gostaria que alguns buscadores de conhecimento colocassem centenas dessas unidades em um pacote vedado e as jogassem nos oceanos. Assim cobriremos todo o planeta. Devemos colocá-las também nos picos das montanhas mais altas, como o Everest e o Himalaia. Um buscador de conhecimento deveria deixar 3 unidades lá. Os campos de plasma irão cobrir todos nós. A força do campo da paz não tem um número. Nossa alma irá mudar isso para a paz. Eu não sou um sonhador, porque eu conheço a ciência como isso é feito. Mas nossos cientistas precisam amadurecer para serem capazes de compreender o processo. Fazemos novamente aqui um chamado aos buscadores de conhecimento na China para apoiarem a Fundação Cash comprando moedas Cash e os produtos agrícolas produzidos com ganhos a partir da próxima semana aproximadamente. Precisamos avaliar e preparar os pacotes iniciais. Estes não serão 100% com ganhos, mas talvez em 4 semanas já o sejam. Isso nos permitirá investir rapidamente em mais pesquisa e desenvolvimento e integrar as moedas Cash a esse processo. Não queremos que vocês nos paguem em yuan na China. Em vez disso, vocês podem comprar moedas Cash da Fundação Cash Austria e então receberão os produtos da China. Muito em breve, teremos águas gigantes da Fundação Cash e outros sistemas de plasma disponíveis. E então, no próximo ano, por volta disso, desenvolveremos isso internacionalmente em todo o mundo e outros buscadores de conhecimento poderão se juntar a nós na loja da Fundação Cash através do ganho de moedas Cash no jogo da iluminação. Pergunta para o Sr. Cash. O Irã desenvolveu tecnologia de escudo de plasma? Sr. Cash responde, não me faça essa pergunta, porque isso é algo em relação ao qual eu tenho um grande ressentimento no momento com as autoridades iranianas. Eu perguntei a eles, onde está a tecnologia do plasma que vocês dizem ter desenvolvido e que nos mostraram? Mas vocês não a usam. Às vezes nossas próprias palavras se tornam nossa própria armadilha, porque eles responderam que nos fizeram assinar um acordo para poder usá-las apenas para aplicações pacíficas. Se vocês nos permitirem, eles disseram, então usaremos para destruir. Qual é a sua resposta nisso? Minha pergunta é, eles a desenvolveram ou estão mantendo seu ethos? É uma faca de dois gumes aqui. Eles a desenvolveram ou é uma desculpa isso? Eles já mostraram dois ovnis sobre Tel Aviv. Então por que não estão usando? O que os está impedindo? Ou será que o CEPA do Irã está guardando a tecnologia da qual eles ficam falando sem mostrá-la? Eu tive essa discussão muitas vezes nas últimas semanas com as autoridades, mas não recebo resposta. Eles prometeram mostrá-la na quarta-feira e eu perguntei o que aconteceu com a quarta-feira. Essa quarta-feira ainda não chegou. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar as realidades paralelas? A transmutação que você nos ensina é entrar em uma realidade diferente? Nossa alma veio à Terra com experiências pré-determinadas, com a ideia de experimentar um certo caminho. Como podemos entender quais eventos estão de acordo com a ideia da alma ou com a fisicalidade? Sr. Cash responde. Em vez de realidades paralelas, trata-se mais ou menos de pacotes de energia individuais. Recentemente surgiu a questão de saber se todas as almas que deixam a Terra e encontram assim uma nova posição. Será que algumas almas encontrariam um lugar aqui novamente porque a força do campo magnético delas corresponde à da Terra? E elas apareceriam como um cão ou um humano? Isso é possível. Isso não significa que toda alma se tornará uma estrela e transferirá seu conhecimento e beleza. Se a força do seu campo corresponder à da Terra, ela renascerá aqui. Isso é reencarnação? É o retorno da mesma alma aqui? Bom, é possível. Se dissermos não a tudo, como se a reencarnação não fosse possível, então criamos uma barreira que rejeita grande parte da realidade. Portanto, a reencarnação é possível, mas isso não significa que sua alma vá voltar automaticamente para a Terra como eles ensinam nas religiões do Oriente. Voltar à Terra poderia ser porque a pessoa era tão má que o campo energético de sua alma ficou preso na dimensão da Terra, ou poderia ser porque ela era tão boa e desfrutou tanto deste planeta que sua alma ficou tão apegada aqui que volta. Há alguns casos dos últimos 30 anos que não podem ser explicados. Algumas dessas pessoas tinham conhecimento específico de eventos históricos. Seria reencarnação ou conhecimento veio através do RNA? Lembre-se de que todos nós temos acesso ao RNA ou a tudo o que aconteceu no passado. Será que a pessoa converteu o RNA em conhecimento atual e por isso sabia o que aconteceu no passado? Teve um menino que disse que era de uma época passada no Egito e sabia onde ficavam passagens secretas e os cientistas as encontraram. Outro homem sabia como disparar um canhão antigo que ninguém conseguia entender. É a alma ou a parte da informação do RNA que foi transferida? Temos que ser muito abertos sobre essas coisas. Aqui o Sr. Cash falou sobre a crucificação de Cristo na semana passada, né, que ele falou sobre isso, e também sobre a transferência de energia, a manifestação, a inércia e a composição. Por que Cristo apareceu a poucos metros da caverna do sepultamento depois de ressuscitar dos mortos? Por que ele não apareceu em outra caverna, em outra parte do mundo, e disse às pessoas que era o Cristo da Palestina? Se você pertence às duas religiões, ortodoxa e católica, eles colocam as datas da Páscoa com uma semana de diferença. Será que Cristo foi crucificado duas vezes? Pergunta para o Sr. Cash. Por favor, explique a explicação científica ou plasmática da incorruptibilidade quando o corpo morto não se decompõe, ou essa palavra que é mumificação, do que se refere à inércia das almas que você mencionou quando alguém morre e deixa o corpo para trás ou intacto. O Sr. Cash responde aqui. Bom, essa parte da pergunta sobre incorruptibilidade não foi compreendida pelo Sr. Cash. Ele respondeu apenas sobre a mumificação. Na mumificação, a alma já partiu, então apenas a fisicalidade permanece, e é isso que eles estão preservando. Em Moscou fizeram isso com a cabeça de Lenin. A alma dele já partiu e assumiu uma nova fisicalidade em algum lugar do universo? Essas coisas estão apenas no estado físico e não têm nada a ver com a dimensão da alma. No momento que a pressão do campo sanguíneo cai, é um ponto sem volta, sua alma já se foi. Não importa o que você faça com a fisicalidade após a morte. Aqui o Sr. Cash falou novamente sobre o último sino. Ele costumava deixar um fio no caixão quando enterrava as pessoas, caso a pessoa acordasse porque não estava realmente morta. Assim eles poderiam desenterrá-la. Nos crematórios, às vezes, o corpo ele fica cheio de gases e se senta e a pressão passa pelas cordas vocais, soando como se estivessem falando. Estou esperando pelo fenômeno de enterrar humanos no espaço como seu túmulo. As pessoas físicas, elas acham que isso é imortalidade. O corpo ele flutua ao redor do universo. E se um dia a alma original se deparasse com aquele corpo ali? A alma pode ser colocada de volta nele? Seria como se a alma, que é criadora de outra estrela ou galáxia, voltasse para o corpo do qual foi criada, porque ela se conhece. Pergunta para o Sr. Cash, qual é a diferença entre comer vegetais cultivados em Gans e aqueles que não foram especificamente no que diz respeito a matar almas? Sr. Cash responde, ainda é a mesma coisa. Permaneceremos na mesma posição em relação à matança até que possamos transferir energia diretamente do universo para alimentar nosso corpo e nossa alma. A Fundação Cash está desenvolvendo uma estrutura onde eles podem extrair apenas um pedaço daquela alface ou o que for e a partir desse pedaço transferir sua energia para todos que desejam energia de alface. Faltam alguns meses para isso. Iniciamos testes massivos com ervas para poder criar uma erva perfeita, que não contenha veneno de produtos químicos ou modificações genéticas. Porque se transferirmos a energia dessa planta, ela levará todas as coisas ruins pelos campos até vocês. Portanto, primeiro precisamos de uma planta que seja absolutamente pura. Não importa se o rótulo diz orgânico, ela ainda pode carregar venenos do passado consigo. Os materiais gans que usamos na agricultura estão muito além do que vocês, buscadores de conhecimento, poderiam imaginar ser capazes de produzir. Eles não são o CO2 ou os NO que vocês usam. Também precisamos trazer a emoção certa para a planta. Assim, quando usamos a semente dessa planta, ela está em perfeitas condições para criar os gans para que possamos usá-los como energia para a transmutação. Não conhecemos os ancestrais e nem a história dos produtos químicos usados nas chamadas culturas orgânicas. Nossos laboratórios de pesquisa estão em estágio em que podem controlar tudo. Nós controlamos naturalmente a energia e o que será transferido. Usamos a tecnologia do plasma para reverter a modificação genética. O produto final será puro o suficiente para ser transmitido pelo sistema rejuvenação sem causar qualquer alteração na emoção. Seu corpo receberá apenas energia e não a energia dos venenos. Não é tão fácil, mas já está em desenvolvimento. A Fundação Cash é proprietária de terras agrícolas e então podemos fazer o que quisermos em nossa pesquisa. Primeiro compramos as sementes e essa é a primeira geração. Não sabemos qual será o resultado. Cultivá-las em condições plasmáticas já começará a purificar a próxima geração. Então fazemos outro ciclo e talvez até a terceira geração alcancemos a pureza que queremos para produzir os gans para colocar em nossas antenas de plasma na rede de uma nação. Temos que passar por esse processo de purificação e não há outro caminho. Estamos gastando centenas de milhares de dólares no desenvolvimento disso. Se você faz parte da comunidade chinesa, vocês serão os primeiros a ter acesso a esse tipo de produto puro e original. Os produtos de raios cósmicos da Fundação Cash serão 100% puros e cultivados com plasma. Nas próximas semanas, os tomates e pepinos exibirão o novo logotipo da Fundação Cash no rótulo. Acabamos de registrar os direitos autorais e tudo mais. No momento, nosso foco principal não é vender os produtos, mas criar as sementes perfeitas para a próxima geração. Por favor, nos ajudem a introduzir o uso das moedas Cash para a compra dos produtos de plasma da Fundação Cash na estrutura chinesa e, posteriormente, em todo o mundo. Muito obrigado. Fim do índice rápido do Workshop 638.